Victor em Salvador. Bom dia, Objeto 508. Está pronto no ponto de parada número 0. Web 5808, a linha mantém cabeceira 10. A linha mantém na 10, Web 5808. Tá ciente da Juliette, consciente. Agora é Quebec, aquilo. Ok, 360 guardando, italiano. Controle o Bravo Fatango. Precisa. Se fosse possível, a proa de Arubi, senhorita, ou coordenação junto ao centro, proa do Bravo Hotel Zulu, pro Bravo Fatango, por gentileza. Aguarde. Duna, você não? Tomou controle? É o da 3193. Poderia voar Duna? Mantenha pelo da 3153. Mantenha no pelo 3193. Esse ano mantém pro até 3000, F508. 04, copia. 0430, Rio de Janeiro, Galeão. J190, SMAP, Lúvito, após conforme rota do plano. O nível 360, da cola da 190 com curva direita, perfeito saída da EL, Leda, após voo direto bridge. Acena transponder 5072 e o controle em 120.8. Autorizou conforme apresentar 360, via Zulu 190, SMAP, Lúvito, da cola da TR com curva direita, acena da EL, Leda, após bridge. A lota 5072, controle de CDL 12820.8, boa noite, 04. 04 está correto, sim, para o estacionamento no portão 08. Amanhã, obrigado. Bravo Alfa Tango da presente, vai direto a Arubi. Arubi, grato. 07. Afirma. Amanhã 07 autorizado, São Paulo, Guarulhos, via Zulu 16, até Bravo até Zulu, após conforme rota do plano. O nível 360, da cola da 10 com curva direita, perfil de saída da EL, Leda, após voo direto bridge. A cena transponder 5103 e o controle em 120.8. Autorizado Guarulhos, nível 360, conforme rota do plano de voo, abre Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, da cola 10, saída da EL, Leda, após bridge, transponder 5103, controle em 120.8, voo no meio 07. É correto, time para puxa, estacionamento no portão 10, gol 1607. Gol 1607. Pro até 3000 pés, após sair da água. 7, mantendo pro até 3000, após prossegue na saída, subindo ao 360, F5808. Web 5808 está presente, vou direto a Telefa. Voando Telefa, 5808. bom dia, está 3890.00, bom. Está 3890, bom dia, autorizado alinhar e decolar, cabeceira 10, vento 100 graus, 022, bom voo. A 5808 informa o tráfego na sua posição de 11 horas a 10 milhas. Um Charlie 208, cruzando 075 para o nível de voo 100, rumo sudoeste. Excelente, grato pela informação, F5808. É o voo 1642, informação Kilo 350 para Recife. Bom dia. Bom dia, Kilo confere, tá pronto, copy o voo 1642? Afirmativo. Autorizado Recife, via Peruís 58, nível 390. A cola dando 1-0 com curva esquerda, PVT da Puca, transição Caju. O transponde é o 5101 e o controle 1-0-8. Autorizado nível 390, pela Upper 58, decola da 10, curva esquerda, saída da Puca, transição Caju, com o transponde 5101, controle 12080, voo 1642. Voo 1642, correto, em parafuso, estacionamento no portão 103. Hoje é passarelo 9809, chegada a Bonfim, desça para 4 mil pés, QNH 10116. A Bonfim, para 4 mil pés, QNH 10116, passarelo 9809. 9910, desça para 2 mil pés, redução para 2009, livre LS, a porta estabilizada. 2 mil pés, livre LS, a porta estabilizada, 9910. Retornando, confirmando a frequência do centro, é 13385. 13325. A 25, gente, obrigado. Bom dia, tá 3890. Bom dia, tá 3890, contato radar, você vai para o nível 330, sai da PUCA. Sai da PUCA, sobe 330, tá 3890. Salvador, o 6211, pushback acionamento na posição 7. Pela sua equipe de sol, reporte start, estacionar 6211. Vai reportar. A 75808, Santo Centro Recife, 1288, alterne 1260. 1288, 1260, com Recife, F5808, bom dia. Central 9990, reduza para 1809. 809, total, reduz. Tá 3153, complete sinal, semi-torre, 1895. 3153, passou o timbre, trem baixo, é travado. Tone 3153, tráfego avistado, autorizado pouso cabeceira 10, vento 110 graus, 029. Livre pouso, Tone 3153, pistão na 0. 70? Esse gap, 6570. Para Recife, está fazendo a Conde? Horário do Calcifaro. Horário do Calcifaro. 1-0, bola a bola. Só quem sabia sair daqui pra programar. Oi, Capitão Neto, gol 1-8-0-4 na 8. Gente, mantenha a posição, gol 1-8-0-4. 8-0-4. Sabe, você confirma a rota que vai seguir. Conde Nicaro, de forma Whisky 5-8, Aracaju. Sério, é pouca transição Aracaju. Obrigado. Abatão Hotel Lima Hotel, é, confirme a hora da notificação. Abatão em curso é aquilo, agora de cópia, o gol 1-7 no 5. Solo Salvador 3597, informação quilo para Brasília 360, com cópia. Você confere o número 2, o TAM 3517. Está no localizador, vamos ver o que passa. Total 9990, complexo final, semi-torre, 1-1-8-9-5. 8-9-5, então. Total 9990, bom dia. 10 milhas, estabilizando o localizador. Grande, cruzeiro baixo travado. Total 9990, continua aproximação, aguardando pista livre. QNH 10, 16. 10, 16, aguarda pista livre. Total 3153, no solo 29, chame solo na frequência 21, decimal 9. 219, 3153. Solo é pós pro táxi, gol 1804. 1804, muito obrigado. Para o táxi 6211, alterna com FIS 1345 com 126 a bordo, 6211. Alô, essa 3153, Livro, na 6, escutamos, bom dia. Xené 6211, táxi autorizado até ponte feira da pista na 0, via pátio, Índia Alfa no ponte feira, vai chamar a torre em 1-1-8-9-5, ajuste na 0, 1-6. Pátio, Índia Alfa, 1895, 1016, ou 6219. Tão 35, correção, tão 3153. Táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa do Juliette, na 3153. Tona 795, pronto, cópia. Pronto. Tona 795, autorizado Brasília. Via Uppers do Luna 7, o nível 360, decola da 10, com curva direita. Prefeito Seira Arvo, Elefa. O transponder é o 5113 e o controle 120, decimal 8. Brasília, autorizado, 360, via Uppers do Luna 7, decola da 10, com curva direita. com a direita, na saída Elefa. 5113, transponta 08, é o motor do voo 17. Negativo 1-7-5, saída Arpo, Elefa. Arpo, transição Elefa. Correto, time pronto para o SPEC, acionamento, gol 1-7-5, no portão 02. Chamada. Cinco no sete, eu falo. Tem um pré-autorizado 380, copia. Copia 380. Sim, só um minuto pra copa. É, escuta. Tá 3153, ingresso de LED para o portão 0. Correção, mantenha a posição. Seu portão será o 09, tem uma aeronave puxando no setor sul do aeroporto. Vai ativar a posição da Juliette. Previsto 09, 3, 0, 5, 3. Após o pouso do mesmo autorizado, alinhar e manter cabeceira. Após 27 ali, manter, né? 209. Nível 380, decolagem da 1-0 com curva direita. Perfil de saída árvore Elefa, o transponder é o 5104 e o controle 1-0 decimal. Salvador, 500 pés, com proa sul. Vento 110 graus, 022. Mal 8, 3507 está correto, temperatura puxa, acionamento na posição 04. Chamada nessa, 3507. Taxi voo 1804, 190 boa, 190, Campinas com 3:30. Chegou 1804 Campinas, 3:30. Confirma, Robert. 190. Autorizado o táxi até a ponte de da piscina 0, via pátio, Índia Alfa, ponte de ferro vai chamar a torre. Em 1-1-8-6-9-5, ajuste 1-0, 1-6. 16 para 10, via pátio, Índia Alfa, 18-900 por 1, ponte de ferro, gol 904. Hotel Lima Tango, acione no transponder 01-43. Santos Total, 9-9-0, livrou a sua escuta, bom dia. Bom dia, Total 9-9-0, táxi de Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, Total. Hotel Lima Tango, autorizado a decolar, vento variável 03 nós. Hotel Lima Tango, visual com o senhor. Fora do solo aos 35. Chame na final da 17. Final da 17, preparado, Matango. 153, ingresso de LED, portão 09. 09, portão 6, 03. Salvador, muito bom dia. O gol 1804, quando tiver da 10, pronto. Decola de imediato. Gol 1804, aguarde. 804. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10. Alinha mantendo a 10, gol 1804. Tu copia. Gol autorizado Ituberá, o nível 040, Panianque, após 050 milhas de Salvador, cancela, prossegue visual. A colagem da 17, curva direita, previsto sair da aba, após direto Ituberá. Transponder o 0260 e o controle 1-20-8. 629, decolado aos 36, chame controle na sequência 120, decimal 8. Correto, confirme o PLP. 04, mantém o cabeceiro, 90, devido ao aeronave, veículo à sua frente, com o mesmo sentido de saída e nível que o seu. Hotel Limatão, reporte de solo controlado. Organização de capital, reporte para o táxi, voo na 642. Reportará. Cono 897, pronto, cópia. Chega 897. 897 autorizado com fins, via Upper Zulu na 6, nível 360, decolagem da 1-0 com curva direita. Perfil de saída da Euleda após o abridge. O transponder é o 51115 e o controle 1-0-8. Autorizado com fim 360, pesolou no meio, decola da 10, cruzando direita, da Euleda abridge 51115-1-2-0-8, com 1-8-9-7. 897, correto, time pronto para o pushback e acionamento no portão 062. Camarada. PLS, o passaredo 9809. Passaredo 9809, complete final, chame torre 1895. 95, obrigado, valeu. 147 daquilo. Passaredo 9809. Passaredo 9809, bom dia. Quem é da 1096, reporte baixado, travado, aguardando ficha livre. Portará, passaredo 9809. Quilo confere, quilo confere número 2, o ABC 6570. Quando 35514, quando possível, por gentileza, coordenar 1130, ok? Aracaju. Gente, 130 Aracaju. Passaredo 9809, tráfego avistado, cheque trem, livre pouso, cabeceiro no zero, vento no 30 graus, 079. Baixada travada, livre pouso, passaredo 9809. Qual que é o vento, né? Vindo 184, até o vento. 208. 208, uma boa semana, 804. Confirmar o vento, passaredo 9809. Passaredo 9809, vento no 30 graus, 069. Obrigado. A gente espera chamar a torre em 1-1-8-95, o ajuste no 096. Gente, vai estar com o Teatro Índia, está com 1-8-9-5, grato com o trabalho. Passa para o nível 360, foi Leda. Leda 360, gol no 804. Center 517, Finger 4 para pushback acionamento. Station 3597, mantenha a posição aguardando instruções. Quem é que não acessou? Voador Gol, 9715, para pushback acionamento. Número 2 no setor, mantenha a posição, Gol 9715. Meia 2 1 1, centro Recife, 1-3-3-2-5. 1-3-6-2-5? 1-3-3-2-5. 3-3-2-5, bom dia. Sou no 8-4 a bordo, 4 horas de autonomia, Sete Galeão. Sete Galeão, 4 horas de autonomia, 8-4 a bordo. Autorizado, táxi até a ponte de espera da pista no 0, via pátio, Índia Alfa, na ponte de espera, vai chamar a torre. Em 1-1-8-2-9-5, ajuste no 0 no meio. Gente, livre táxi via parte principal Índia e Alfa, aeroporto espera dar no 0 quando pronto, 1-2-9-5 com 1-16 no 607. 3-5-9-7 ao solo. Escuta. 3-5-9-7 com a condicionada, faz a passagem do Boeing da Gol à retaguarda. Tá livre, coordenação com a equipe de solo, reporte para o táxi no 04. Após o Gol retaguarda, está autorizado, reporte para o táxi, o TAN 3-5-9-7. 1-9. 2-1-9, obrigado. Solo, passarei do 9809, livrando a sua escuta. Até o fim. Passarei do 9809, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, passarei do 9809. Confirme, Mike, que sou Índia. Reboque para a posição 1. Sente agora, mas é a posição. TP-55-14, ponto cópia. Tigo 5-1-4 autorizado Aracaju, nível 1-3-0, decolagem da 1-0 com curva à esquerda, saída Conde, acendo o transponder 0263 e o controle 1-2-0-8. Ok, autorizado Aracaju, 1-3-0, decolando da 1-0, curva à esquerda, saída Conde.